vagabundo, escute bem, sinta quanto peso tem. Eu falo, não confunde, tu desacredita, sabe quem? Eu vim com a tropa e os parceiros na escolta. A rua reconhece, abraça quantos belos se revolta. Aí, a conta eu gosto de muito, seu honro, seus compromissos. Dá pra ver que os belas não esperavam mesmo por isso. Verdade seja dita, vários tombos e conquistas só revitaliza a mente, irmão. Então vai vendo a fita, não é à toa, chuva e sol na marginal das cavernas. Usando elas, férias, corpo pra merecer troféu. Pra quem achou que eu tava fora de combate, eu mando mais algumas no cisbal e eu assino a arte. Faz parte da minha vida tudo isso aqui, em parte. Tem nego que não quis me ver seguir, de parte. Na minha rima tu não entendeu, volta parceiro, que eu tirei onde tu já se fudeu. Corre que o tempo fechou, só vagabundo mesmo pra somar com a tropa nessa porra. Demorou, corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar banca, é sem caô. Corre que o tempo fechou, só vagabundo mesmo pra somar com a tropa nessa porra. Demorou, corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar banca, é sem caô. 2008 tamo junto, a tropa e tamo de volta. Evolução, inovação, o rap é nossa proposta. Corre, corre que o tempo fechou e não dá nada, assimilando os conteúdos no degrau desses caras. E o amor no coração, pela rua e pelos fortes. A voz do gueto faz ouvir de zona sua, zona norte. Corre, corre que o tempo fechou, ninguém se esconde. Olho biônico do ré, atrás dos pai aqui da bonde. Fé em Deus, onde estiver problemas vou passar por cima. Já me falar e eu reforço. Aprendizado, a vida ensina e me ensinou bem muito bem. Tô vivo, louco e vou além. A molecada no sossego faz valer, são mais de 100. Meu povo tá feliz e a rua tá feliz. Eu respeitei, mas foi com força vários que me contradiz. Rata por um tris, burro e infeliz. Felicidade não chegou na ponta do seu nariz. A nossa tropa tá formada, o pelotão está de volta. Eu tô ligado, faz valer, acreditaram na proposta. A explosão do microfone, fuja que a tropa chegou. Tamo de volta, faz sua fuga, corre que o tempo fechou. Corre que o tempo fechou, só vagabundo mesmo pra somar com a tropa nessa porra. Demorou, corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar banca, é sem caô. Corre que o tempo fechou, só vagabundo mesmo pra somar com a tropa nessa porra. Demorou, corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar banca, é sem caô. Tamo de volta, rapá, do jeito mais pesado, porém fácil de carregar. Aperte o play, bota o fone, deixa o som te levar. Tropa chegou, o tempo fechou, olha o céu vai nublar. Tamo de volta, rapá, tamo de volta, rapá. Como da primeira vez viemos pra ficar. Se a primeira impressão fica aqui, ninguém vai tirar. Vamos fazer virar, fazer doido virar. É meu maior prazer fazer o som rimar, embala seu rolê. Tamo de volta aí, pronto pra vencer. Pois sou vencedor, luto em prol de conquistar. E desse jeito eu vou, por isso que eu tô na pista. Ligeiro pra não dançar, atento para pensar. Mais um da tropa, que nego choca. Aí que tá, que tá. Então corre pro seu amigo que o tempo vai fechar. Corre que o tempo fechou, só vagabundo mesmo pra somar com a tropa nessa porra. Demorou, corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar banca, é sem caô. Corre que o tempo fechou, só vagabundo mesmo pra somar com a tropa nessa porra. Demorou, corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar banca, é sem caô.